drogas dos do universo, do universo. Até os deuses têm medo daquilo que eu sou, daquilo que eu sou. Sem piedade se forem meus inimigos, meus inimigos. Sempre um passo à frente, nem frente não vence o meu instinto superior. O meu instinto superior. O meu instinto superior. Desculpa, uma palavra machuca. Ainda mais se for verso do Lucas que é um tiro de bazuca. Ainda vou brincar, não quero que eu ganhe, ganhe já. Como eu vou kamehameha, tô me ouvindo muito em Atlanta como planta. Nessa parte eu sempre soube que eu era o primeiro. E vieram tanto, hoje nós manda, manda, manda. Já sou o dragão guerreiro. Não dá pra sobrar a vida no jogo da vida. Não dá pra ter uma vida se afogando nas fitas. Essa noite tá tão louca que tão chamado de Coringa. Meus inimigos esperam que eu não consiga. Mas nosso lugar no topo aqui eu vou ficar. Cês não sabiam que minha vida era uma corrida. Conhecido nos quatro cantos do universo, do universo. Até os deuses têm medo daquilo que eu sou, daquilo que eu sou. Sem piedade se forem meus inimigos, meus inimigos. Sempre um passo à frente, nem frente não vence o meu instinto superior. O meu instinto superior.